Panorama Agrícola para 16 de agosto de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 16 de agosto, Panorama Agrícola no ar para você, hoje noite de lua minguante. Um abraço para você, ouvinte. O ditado de hoje é: um pouco de cautela não faz mal a ninguém. Confira no programa de hoje cursos de bovinocultura de leite em Tunápolis. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre boas práticas de fabricação. Uma dica que pode mudar o seu dia. Proteínas e aminoácidos encontrados no pólen ajudam a desintoxicar o fígado, a regular os intestinos, facilitam a digestão e absorção de vitaminas e podem até combater a impotência sexual. Fique ligado no Panorama Regional. Boas práticas de fabricação. Formar técnicos multiplicadores de boas práticas de fabricação de produtos da agricultura familiar e estimular o agronegócio em toda a Serra Catarinense foi o objetivo de uma capacitação por técnicos da Embrapa do Rio de Janeiro. O curso buscou ainda identificar as demandas advindas das agroindústrias familiares diante dos avanços para a implantação do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA. De acordo com o diretor executivo do Consórcio de Saneamento Básico Meio Ambiente, Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense, o SISAMA, o engenheiro agrônomo Selênio Sartori, o acompanhamento técnico da Embrapa é fundamental para difundir os conceitos de boas práticas de fabricação de produtos à base de origem agricultura familiar. Os técnicos da Embrapa, então, vieram avaliar o comportamento de algumas agroindústrias já estabelecidas familiares na região, orientando sobre os meios para tornar os produtos mais comerciais. O engenheiro agrônomo André Dutra é responsável pela implementação de boas práticas de fabricação, acompanhado pela jornalista Luciana Leitão, que é responsável pela sistematização de boas práticas de fabricação. Esse assessoramento é fundamental, né, para se entrar nesse mercado que exige o quê? Qualidade e volume para abastecer o ano todo. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A EPAGRE de Tunápolis está organizando capacitação de produtores de leite da Comilp. 7 cursos de bovinocultura de leite vão beneficiar mais de 120 famílias sócias da cooperativa. No ano passado, produtores de leite de Tunápolis receberam da EPAGRE treinamento em ordenha higiênica. Este ano, a ideia dos cursos é aumentar a produtividade e reduzir custos com a implantação e manejo de pastagens, planejamento forrageiro, manejo e sanidade animal, gestão da propriedade e também capacitação em qualidade de vida no meio rural. Os cursos estão começando hoje, dia 16 de agosto, pela comunidade Clube das Linhas Canaleta, em Tunápolis. Na semana que vem, dia 23, na linha Jorge e no dia 31, na linha Fátima. Em setembro, os cursos em Tangará vão ocorrer na linha Pitangueira, no dia 6, no Raigão Baixo, no dia 11 de setembro, no Raigão Alto, no dia 18 de setembro, e no São José e São Pedro, no dia 25 de setembro. Capacitação de produtores de leite da Comilp, em Tunápolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O trabalho da EPAGRE com o produtor de queijo artesanal serrano não se resume ao resgate histórico e cultural que culminou com publicações e documentos sobre o saber fazer e o perfil do produtor de 18 municípios da Amures. a Associação dos Municípios da Região da Serra Catarinense. Segundo o engenheiro agrônomo Newton Nunes de Jesus, de São Joaquim, a ideia agora é organizar o produtor interessado em conquistar uma indicação geográfica para o queijo artesanal serrano. Um registro que pode dar ao queijo artesanal serrano reputação, valor e identidade própria. O trabalho começou com um mapeamento de mais de 700 famílias produtoras, como explica o extensionista da IPAGRE, Newton Nunes de Jesus. Foram pesquisadas 730 famílias, né, para se ver o perfil, né, do produtor de queijo, como é que estava a produção na região, porque é um produto histórico, tem mais de dois séculos, né? Para realizar esse projeto, que o objetivo dele é conseguir uma indicação geográfica, precisava fazer esse levantamento, inclusive, da história do queijo, né? Então, até a gente conseguiu entrevistar até pessoas do tempo do tropeirismo, pessoas com mais de 90 anos, né? Que relataram para nós a história, né? E depois foi feito vários levantamentos, não só com a equipe que atua hoje no projeto, mas com a participação de praticamente todos os extensionistas da região da Mures, para ver o sistema, né, sistema de produção, que tipo de raça de gado que esse pessoal faz o queijo, como é que faz o queijo, se esse queijo ainda está sendo feito naquele método tradicional, aquela maneira tradicional que se fazia há 100 anos atrás, né? Pouca coisa mudou, né? Vamos dizer, de 100 anos atrás, pouca coisa mudou. Algumas coisas mudaram, como, por exemplo, o fermento, né? Que hoje o pessoal usa o coalho industrial, e há 50, 60 anos atrás, eles usavam um outro fermento que era fabricado através do bucho do tatu. Então tem toda uma história, né, que inclusive é relatada no livro, a história sobre o queijo serrano. Nós achamos materiais aí que era usado queijo, o cincho, né, que era para prensar o queijo, de 100 anos, feito da casca da bracatinga, coisa que nós jamais imaginávamos, né, que tinha esse tipo de instrumento, né, de material que era usado para fazer o queijo há mais de 100 anos. Bem, Newton, e agora, depois desse lançamento, desse livro, que é um documento para indicação geográfica, que é um resgate cultural histórico, qual o próximo passo? Bom, o próximo passo, né, que é o desafio, é a organização dos produtores. Porque para se conseguir a IG, os produtores de queijos vão ter que se organizar em associação. Claro que é um trabalho que vai ser promovido pela IPAGRE, mas vai depender do interesse desses produtores, né, de eles construir essa associação, porque a IG só se consegue com uma entidade própria dos agricultores. A IPAGRE tem um papel importantíssimo na questão da mobilização, mas tem que haver também o interesse dos produtores para se atingir esse objetivo, né, que é IG, como tem em vários países da Europa, como Portugal, França, na Suíça. A gente vê frequentemente sobre esses queijos terroir, de leite cru. O nosso queijo é o mesmo, não difere, toda a história, todo o contexto é o mesmo. Só que lá houve um trabalho, a legislação na questão do leite cru, ela é menos exigente, por incrível que pareça, mas é menos exigente do que a nossa legislação. Hoje no Brasil, o único estado que está legalizado, que tem a lei para comercializar o queijo de leite cru, é Minas Gerais, queijo produzido no Brasil. Mas nós consumimos queijo da Europa de leite cru, né? Então, assim, precisa um esforço grande, fortalecer e organizar os produtores, fortalecer para que eles, claro, também pressionem para que se consiga isso, né? Bem, o queijo artesanal serrano se produz em 18 municípios aqui da Mures e também em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Como está a organização do lado gaúcho? Bom, esse projeto, na verdade, ele é meio que em conjunto com a região, com o Rio Grande do Sul, né? Envolvendo a região da Serra, se eu não estou enganado, são 14 municípios. E aonde, claro, também há um entrosamento do grupo que trabalha aqui em Santa Catarina, da extensão de Santa Catarina, com a Emater do Rio Grande do Sul. Então, eles praticamente estão no mesmo nível nosso, só que eles começaram antes a fazer esse trabalho, né? e foi mais gradativo, mais devagar. Nós, em 3 anos, eles já fazem 5, 6 anos que eles estão desenvolvendo esse trabalho, e nós, nesses 3 anos, a gente já conseguiu fazer todo esse trabalho, né, pelo empenho da Epagre e também a questão de recurso, que só foi possível conseguir esses recursos para trabalhar com o projeto de 2008 para cá. Falou aqui no Panorama Agrícola o extensionista da Epagre em São Joaquim, Newton Nunes de Jesus, sobre queijo artesanal serrano e indicação geográfica. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.